Sábia bebeu, bebeu. Sábia bebeu licor. Sábia toca viola. Sábia paixão de amor. Sábia bebeu, bebeu. Sábia bebeu licor. Sábia toca viola. Sábia paixão de amor. No caminho de Goiás, quem achar um lenço é meu. Molhado nos quatro cantos, quem chorou nele fui eu. Sábia bebeu, bebeu. Sábia bebeu licor. Sábia toca viola. Sábia paixão de amor. A viola tem 10 cordas, uma corda mais não tem. Em 10 infernos se vejo quem me tirou de meu bem. Sábia bebeu, bebeu. Sábia bebeu licor. Sábia toca viola. Sábia paixão de amor. A viola sem a prima sem o bordão, parece filha sem pai, o poder de seu irmão. Sábia bebeu, bebeu. Sábia bebeu licor. Sábia toca viola. Sábia paixão de amor.